Tudo bem com vocês? Eu sou o Pablo Nova Era, sejam bem-vindos a Arquivo Pixel, e eu estou aqui com ele, senhor Roberto Monteiro. E aí, pessoal, bem-vindos a mais um podcast. Estamos aqui unicamente para o quê, senhor Roberto? Para falar de notícias, comentar fatos. Esse era o momento que você tinha que fazer o meu punchline e falar expandir o seu universo, mas tudo bem. Ah, mas aí, agora eu vou ter que pensar numa deixa, depois que eu falar essa fala não, que eu não, agora. Não, já era, cagou tudo. Mas só pra ouvir nesse... Não ouviu nada, eu vou fazer questão de deixar isso na gravação. Vamos começar aqui com a nossa primeira notícia do dia. Essa semana não tiveram muitas notícias interessantes, bacanas, etc e tal. Eu fiz uma seleção de notícias mais light aqui. Primeira notícia é que o DLC de Kingdom Hearts 3 Remind vai ser lançado, olha só aí. Essa DLC... fazer somente isso? Então, no caso RE do Kingdom Hearts é reconnect, é de reconectar, não de refazer. Entendi. Então, reconectar a sua mente, provavelmente tem a ver aí com o final misterioso do Kingdom Hearts 3, mas vamos ver como é que vai se sair, né? O Tetsuya Nomura anunciou no Kingdom Hearts Orquestra, né, que é a orquestra que viaja o mundo inteiro aí tocando as músicas de Kingdom Hearts 3. Eu estou extremamente bolado por não ter conseguido comprar o ingresso. Se bem, o ingresso, apesar disso, o ingresso tá meio caro, tá tipo R$400 a meia. E... Bom, eu nem tentei comprar, mas eu tô decepcionado do mesmo jeito. E aí ele anunciou, inclusive, que o título temporário é Kingdom Hearts 3 Remind. Pode ser que mude, né? E aí, no caso, vão ser dois pacotes. Um gratuito, que vai ter uma nova Keyblade, uma nova forma pro Sora. Enquanto o DLC pago vai ser um cenário novo, né? Uma série de gameplay aí nova. Um episódio limite com mais um chefe e um secret episode, no caso um episódio secreto, mais um chefe, além de ter a opção aí pros jogadores que gostam de jogar, que jogam na verdade na língua japonesa, de ter a dublagem em inglês, tá certo? Então quer dizer que esse jogo, essa DLC, seria a versão Final Mix. Exatamente, no caso o Kingdom Hearts é conhecido por ter várias versões Final Mix aí dos jogos no Japão, com mais conteúdo, mais chefes, mais armas, etc e tal. Mas aí, como hoje vivemos num mundo de DLCs pagas e de atualizações, etc e tal, não compensa refazer o jogo inteiro e relançar o jogo inteiro só com os DLCs. Apesar de que, cara, isso tá me cheirando muito a fazer uma Royal Edition do Kingdom Hearts 3 futuramente, com todos os DLCs já inclusos no disco, pra você não ter que baixar, né? Mas fazer o quê? É pedir demais que a indústria, que a Square, controle a sua ganância desenfreada e absurda, não é mesmo, senhora... Square Enix. Então, mas e quem comprou no lançamento? Vai poder comprar separado só os novos adicionais ou não? Não, DLC não é standalone. O DLC você precisa do joguinho base aí pra você conseguir jogar, mas não é algo que, dependendo do valor, até compensa, sabe? Porque é bastante coisa. Eu pagaria, sei lá, uns R$20 aí, R$25. Apesar de que eu tenho certeza que vai vir por uns R$40, R$50 aí essa bagaça toda. Ou mais, né? Não sei. Ou mais... Ah, cara, eu não duvido de mais nada. Puta, eu estou receoso. DLC, eu fico puto, mas tudo bem. Eu estou receoso. Mas, senhor Roberto, traga-nos a próxima notícia dessa noite, desse dia. Não sei quando que vocês, ouvintes, estão escutando isso. Então, vamos para a próxima notícia. E pode ser uma notícia que envolve porradas? Porradas, sopapos, bolachas. E tretas, muitas tretas. Sempre acontece treta, meu Deus. Pra quem não acompanhou, Vingadores Ultimato foi lançado e na estreia homens foram espancados por gritarem spoilers na sessão. Olha só, nada mais justo. Ah, que difícil. Pô, mas... Cara, eu não sei nem o que pensar, porque imagina, você espera anos pra ver o final da franquia e idiotas resolve gritar spoilers pra estragar a experiência de todas as pessoas que estão vendo o filme. Mas isso também não leva o direito à pessoa espancar o outro, né? Pois é, e eu vi que aqui no Rio de Janeiro teve um caso que ele soltou um spoiler numa das principais cenas do filme, levou um soco da pessoa que tava atrás dela, justíssima, eu sou contra a violência, mas quem dá spoiler é um belo de um cuzão. E aí teve ainda um sujeito lá em Hong Kong, que ele tava esperando pra... as pessoas estavam esperando na fila, e ele saiu da fila simplesmente dando spoiler pra todo mundo. E aí o que aconteceu? Obviamente as pessoas pegaram e limaram a cara dele na porrada. Nada mais justo, cara, porque, sério, qual é a graça de você querer estragar, de você estragar a experiência de outra pessoa? Se você gosta de spoiler, se você não vê nada demais, beleza. Só que você tem que entender que tem gente que não gosta disso. Sabe? Eu também não entendo a dificuldade de respeitar a pessoa que não gosta de receber spoiler. Por que que tem essa divergência? As pessoas não entendem que tem gente que gosta e tem gente que não gosta e quer ter a experiência em primeira mão. Por que que? Porque é todo um bando de arrombado que não pensa nos outros, que só pensa em si mesmo. Tá certo? Eu vi aqui que o cara saiu na rua com o rosto em Hong Kong. O cara saiu na rua, foi visto na rua com o rosto ensanguentado. Sim, ele levou muita porrada, cara. Levou muita porrada mesmo. O cara lá, eu vi os vídeos também lá do Rio de Janeiro e o cara também se deu muito também mal. Ele foi expulso da sessão de cinema, porque não dava pra ele continuar lá. E eu não sei se o pessoal que faz isso acha que vai ser o super engraçadão, que alguém vai falar: haha, que legal, cara, você zoando. Isso não é zoeira, cara, isso é babaquice, isso é bobagem. Tipo, eu vi o filme primeiro todo mundo, você, sei que vai acontecer. Tudo bem, você assiste um filme pela jornada, etc e tal, só que saber a conclusão da jornada tira o peso da jornada. Você não sente a aflição dos personagens, você não sente a felicidade dos personagens, você não tem a empatia, você não ganha a empatia com os personagens se você sabe o que vai acontecer com eles. Sim. Sabe? Então, se você assiste filmes, seriados, etc e tal, não dê spoilers. Se você gosta, vai atrás e procure. Se você mas não passe pra frente, a não ser que as pessoas, a não ser que alguém peça, tá? Aliás, você recebeu spoiler do Ultimato, Pablo? Você conseguiu assistir liso? Não, consegui assistir liso. Eu fui na pré-estreia e eu tinha bloqueado todas as palavras relacionadas ao Vingadores Ultimato da minha timeline, então fiquei de boaça. Nossa, você colocou todos os personagens, mesmo, um por um ali? Sim, eu coloquei todos os personagens, as palavras que poderiam ser envolvidas, etc e tal. E aí, o problema é que, tipo, depois que eu assisti, eu tirei e aí eu vi um monte de gente babaca que hoje não fazem mais parte do meu perfil, que eu resolvi excluir porque, obviamente, são pessoas escrotas que não sabem conviver em sociedade. Que atitude radical, mas é compreensível, né? É, vamos falar de coisa boa. Vamos pra próxima notícia aí. Vamos de coisa boa, então. Keanu Reeves gravará série de TV em Santos e São Paulo. Ah, eu vi essa notícia, fiquei, nossa, ansioso pra pegar meu currículo e já encontrar ele. Não é? Aí, no caso, o Keanu Reeves, pra quem não sabe, é o Neo do filme da série Matrix. E também o John Wick. O John Wickeiro. John Wickeiro. Não te diga essas coisas, hein? Mas o que diz a notícia aí, Sr. Roberto? Diz que ele virá ao Brasil em 2019 para rodar uma série de TV nas cidades de São Paulo e Santos. Anteriormente, ele veio até São Paulo e se reuniu com o prefeito Bruno Covas e o governador João Dória para discutir o projeto. Agora parece que as negociações chegarão em um acordo e as duas cidades foram escolhidas. Ah, que legal! Ainda sem o título, o projeto terá cenas tanto nas cidades brasileiras e também em outras cidades como Los Angeles, Budapeste, Quênia, Berlim e Nairobi. É, não temos mais informações, infelizmente é só isso, mas é já interessante saber que ele está aqui por perto em Santos. É, eu realmente estou curioso porque isso provavelmente vai ser o filme do... O filme não, a série do The Continental, que é a série do John Wick. Na verdade não é a série do John Wick, é uma série que é baseada naquele hotel que o John Wick fica, o Continental, né? Uhum. E eu tô com muitas expectativas porque eu gostaria muito de ver outros assassinos de aluguel que não fossem o John Wick. Eu sei que ele é o fodão, etc e tal, mas eu gostaria de ver como é que funciona todo o esquema, as moedinhas sendo transitadas pra lá e pra cá, porque é muito louco esse esquema. Você parar pra pensar, você já assistiu o John Wick, os dois que tem aí? Não vi. Tipo, assim, nos filmes, isso não é spoiler, tá, gente? Isso é uma informação que acontece aí no, nos primeiros minutos do primeiro filme. Spoiler de quantos anos atrás? É, também, né? Você tem umas moedinhas, tipo umas moedas de ouro, uns dobrões de ouro que servem como a moeda dos assassinos, digamos assim. Só que você pode pagar coisas simples, tipo uma viagem de carro, como vocês podem simplesmente chegar num lugar e tipo falar, ah, eu quero ficar nessa mansão gigantesca aqui durante 3 dias e pagar com uma moeda. Sabe? Uou. E tem coisas mais graves, como as promissórias, entre outras coisas, e piririm pororó. Mas isso é uma parada um pouco mais profunda aí, que eu deixo pra vocês assistirem o filme e saberem do que se trata. O que eu sei é que eu tô com muita expectativa, porque o Keanu Reeves, ele é um excelente ator de ação. Por ele ser tão, como é que eu posso dizer... bom tempo. Não, a cara dele não transmite nenhuma emoção, sabe? Nos momentos sérios, assim. É que nem o... Ele não entrega, né? O que tá acontecendo pela expressão. Isso, exatamente. É que nem qual o nome? O cara que faz o Michael Scott no The Office. Fez o Virgem de 40 anos. Eu esqueci o nome dele. Ah, você fala com a pessoa errada. Peraí, deixa eu... Pai Google, tá aqui, ó. Caramba, pra você consultar o Google, você tá muito curioso. Aqui, Steve Carell, lembrei o nome, Steve Carell. O Steve Carell, ele é uma pessoa que ele consegue fazer comédia sério, cara. E eu acho isso inacreditável, porque fazer comédia já é meio embaçado. Agora, fazer comédia sério, sabe, tipo, sem rir, sem nada, é dificílimo, cara, dificílimo. Você prefere um estilo de comédia mais séria? Assim, o comédia do The Office, que é a comédia do Michael Scott, ele é uma comédia de coisas ridículas, sabe? De coisas bizarras acontecendo. Eu me sinto meio com vergonha alheia dessas paradas, eu não sou muito fã disso, mas eu aprecio algumas coisas, sabe? Eu aprecio algumas das coisas que eles fizeram ali. Eu gosto muito do estilo do Steve Carell, e gostaria de ver ele voltar pras comédias, porque ele tá aí fazendo só drama, drama, drama, drama, drama. Eu quero ver ele engraçado de novo, sabe? Não quero ver ele só fazendo drama. Você acha que vai ser alguma coisa de comédia nessa série? Nem um pouco. Duvido muito, cara. Infelizmente não, né? Não, com certeza não. Com certeza não. E ó, pra gente conseguir embalar e já puxar aqui a última notícia do dia, eu vou trazer aqui uma notícia triste pros donos de 3DS aí, que é que a Nintendo anunciou que não tem absolutamente mais nada planejado para o seu portátil. Olha só. Quanto tempo de vida que teve o 3DS, hein? Olha, eu chuto aí uns 8 a 9 anos. Se o 3DS foi encerrado ano que vem, vão ser 9 anos aí no mercado. 9, deixa eu ver. É, por volta de 9 anos. É o portátil com mais vida longa que teve aí, né? Nossa, mas já faz tudo isso, né? Nossa. Sim. Mas teve muito investimento nele? Então, o investimento do 3DS nunca acabou, tipo, o investimento do 3DS... Ah, aqui, ó, ele foi lançado em 2011, então o ano que vem realmente ele vai fazer 9 anos aí nas prateleiras. Eu sei porque, eu lembro disso porque eu tava no navio e eu comprei um 3DS nessa janela de lançamento dele aí, não tinha nem Mario Kart ainda... E foi muito louco quando soltou o Mario Kart eu jogando e... Ai, meu Deus. Você foi louco, né? 3D na minha cara, meu Deus, loucura. E eu achei muito legal ele, sabe? A proposta dele. Eu comprei, acho que todas... Já tive todas as versões do 3DS. Eu tive o 3DS normal. Já tive o 3DS XL. Já tive o New 3DS. Já tive o New 2DS. Eu só não tive o 3DS. O 3DS... Aquele reto, o New 3DS, acho que é... Não é New. 2DS, 2DS. Nossa, nem sabia que teve o New 3DS. É muita loucura, cara, muita loucura, muita loucura. O New 3DS, a diferença é que ele tem um processador bem melhor, e ele consegue rodar joguinhos com um loading menor, e ele engasga menos em vários jogos. Esse New foi a última versão do software que lançaram? A última versão foi o New 2DS, que é uma versão mais barata e que dispensa o 3D do console. O que, na real, pra mim é só vitórias aí, porque o 3DS era muito... era contadíssimas as vezes que o 3D do 3DS era realmente importante e útil pra fazer alguma coisa, sabe? A maioria era, então, jogos 2D, assim, sem 3D de fato? Sim, porque eu não fazia questão de jogar com 3D. Eu não fazia questão de ficar vendo as partículas afundando na tela, etc e tal. Eu gostava muito de jogar, mas o 3D te dava... O 3D era ruim, dava dor de cabeça. Eu achava meio bosta. Então, eu meio que caguei e andei aí um pouquinho pra isso. Será que a Nintendo tá planejando lançar um próximo, já que desistiram desse? Eu duvido muito. Com o Switch vendendo que nem água, as chances são deles simplesmente pegarem e falar: vamos focar 100% no Switch, que é o nosso futuro, e é isso aí, o resto que se dane. O Switch nós temos quantos anos já? Switch nós temos ele aí por quase 3 anos já, acredito. Nossa, apesar da idade do sistema, as vendas de jogos 3DS continuam fortes. Pois é. E seu Roberto, se as pessoas quiserem procurar você nas redes sociais, como elas procuram? Ah, elas podem me encontrar facilmente colocando o nome Roberto Monteiro Oficial, tanto no Instagram e quanto no YouTube. E para encontrar você, senhor Pablo Nova Era? Para mim, basta elas se jogarem em arquivo Pixel ou Pablo Nova Era, tanto no Instagram, Twitter ou Facebook, que eles me encontram, mas eu não garanto que eu vou seguir de volta ou que vou adicionar vocês, beleza? Adoro a sinceridade. E mais algumas notícias, nós estamos bem próximos de voltar a gravar aí os podcasts mensais mais longos aí, com mais ou menos uma hora e meia de duração. Tá tudo sendo arranjado, não só isso... Criamos uma campanha no apoia.se, porque nós, infelizmente, não conseguiremos mais dar continuidade ao projeto do jeito que ele anda, assim, sem conseguir ter fundos. Eu quero muito investir em infraestrutura, só que essa infraestrutura precisa vir de algum lugar, e eu peço muito a ajuda de vocês, assim que eu tiver os perks aqui tudo arrumadinho, bonitinho, porque eu não quero lançar sem que vocês tenham vantagens reais em contribuir conosco aí a partir de 5 reaisinhos. Então, eu espero que vocês entendam, eu quero que vocês saibam, todos vocês que estão escutando, tantos que estão escutando agora, os que vão escutar mais tarde, que nós gostamos muito de vocês, eu gosto muito de vocês, eu gosto muito do que eu faço, e todo que a gente levantar vai ser unicamente para conseguir dar uma infraestrutura melhor para vocês. Pegar um microfone melhor para o Dante, para ele conseguir gravar direito, pagar um servidor que eu tô querendo há muito tempo. E não só isso, mas também o que sobrar eu vou pegar em key da Steam para sortear aí para vocês, tá bom? Então, senhoras e senhores, muito obrigado por terem nos acompanhado até hoje, até agora, na verdade. Senhor Roberto, diga tchau para todo mundo. Tchau, pessoal. Muito obrigado por ter ouvido a gente. Espero vocês no próximo podcast. Um grande abraço para vocês, um beijo no coração e até a próxima.